Tatiano 4, no Solo 52, táxi via Alfa Juliette, o gate 2. Alfa Juliette por 2, gol no Tatiano 4. Autorizador 5344. Autoriza 2000. Autorizado 2000, livre ILS, informa o localizador. Informa lá no localizador, desce para 2000. Pro gol no 714, o gate é o 2? Afirmo, portão 2. localizadora 5344. 5344, passadora, complete final ILS, chame a torre 118.6. 18.6, 5344. Voador, boa noite, 5344, passou do nada. E 5344, continue na aproximação, informa avistando o campo. É, no momento não chove sobre o campo, só um chuvisco leve. É, por enquanto a pista molhada, o ajuste no 02 horas. Trip 5344. Ciente, 5344. Salvador, boa noite, 7899, Centro da Delta, pista por aqui, ficar. 5899, autorizado chegada a Mari, desse mantenha 3000, ajuste no 021, autorizado vai, tá. Mira seu peso no 021 e dá para o braço. Boa noite, 05 aguarde, cópia Natal. O trip 5344 avistou? Afirmou, 5344. Ok, tá livre o pouso, na 10, pista molhada, o vento 140 graus, 89. Autorizado o pouso, 5344. Tá podendo confirmar o vento novamente, senhor? Afirma, 140 graus, 140 graus, 08 nós. Sente, velho. O voo no 805, cópia. Autorizado Natal, nível 370, via trapezo Luno 0. A decolagem é da pista no 0 com curva à esquerda, subida Puca, a transição Zipar. Após decolagem curva à esquerda, controle 120.8, transponder 5050. Tá correto, voo no 805, chame o pushback e acionamento. chip 5344, no solo 03, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportaria os outros da Juliette, 5344, trip. Seu portão é o 01, está ocupado por um Boeing da Gol. Aguarde antes da Juliette. Assim que for liberado, será autorizado a ingressar no pátio. Sim, aguardando então antes da Juliette, 5344. Oi, Gol Noite 05, está no 01 para o posicionamento. Autorizado, Gol Noite 05, chame táxi. Vai para o táxi, Gol Noite 05. Infelizmente recebemos aqui a informação da administração da Infraero, que a sua companhia solicitou o portão 01 mesmo. Assim que a aeronave da Gol iniciar o táxi, eu será autorizado, a não ser que o senhor entre em contato com a companhia para disponibilizar o portão. Circuito 99, desça para 2000, autorizado LS que se reinforme estabilizado. 2000 e informar estabilizado, 5899. noite, 3152, aceito a informação, gate meia dúzia, 330 para Maceió. Gente, chame 186, autorização. 186. Pro 1000, ajuste 1021. 1021, descendo para 4000, boa noite, 96, na Mari. 330, via pelo ISC 58 até Orago, após Orago, DCT, Maceió, decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 120 decimal 8 e o transponder 5053. Após Orago, depois DC6 Maceió. Decola 10, curva esquerda, Puca Caju, a nossa saída, controle 208 e transponde 5053. Correto, chame quando pronto no portão meia dúzia, o TAN 3152. Vai chamar pronto. Trip 5344, assim que a aeronave da Gol iniciar o táxi, está autorizado a ingressar para o gate 01. Gente, assim que a aeronave da Gol então vibrar, a gente consegue o táxi para o gate 01, 344. 56, é 5343. Firma. Chame na frequência 1208. Controle. Mantenha 3000 na chegada bom, se troque a frequência para 120 decimal 8. Bolo 7 no 4, possível. É, tudo agrupado hoje, 18,6, copy, táxi, pushback, tudo. 8,91. 5899, complete final ILS, chame a torre 118.6. 118.6. Puca, Jamo, direto Aracaju. O controle 120 decimal 8, o transponder 5055, ou no 7 no 4. Correto, gol no 7 no 4, chame no portão 2, quando pronto. Doutor Salvador, boa noite, objeto 5899. 5899, avistado, livre pouso na 10, vento 140 graus 07 nó, pista molhada, o FB 5899. Pouso autorizado, pista molhada 5899. Salvador, boa noite, 05, está com 79 a bordo, 6 horas de autonomia, até na Marcial, para escutar. Copiado, boa noite, 05, táxi autorizado até o ponto de espera da 10. Evangelho, táxi da ponto de espera, boa noite, 05. Ciente, trip 5344. 805, observe o tráfego na curta final, Boeing Low Webjet, após a minha IMT 10. IMT 10, Jet 5899 no solo ao Zuno 5, tá livre o táxi, Alfa Juliet, o gate é o 10. Alfa Juliet, gate 10, 5899. Voo, é livre decolagem, voo 805, fixo no zero, vento 150 graus, meia dúzia nós. Livre decolagem, voo 805. Samará, o localizador, tá 3231. 8-9-6, reduza a velocidade, 2-1-0 nós. E tá livre descida até 3000, ajuste no 021. Autorizado a descida até 3000, com no 021 no altímetro, reduzindo a 2109. Boa noite, 96. Zuno 805, decolado ao Zuno 7, controle agora 120, decimal 8, boa viagem. 108, colando 805, boa. Boa noite, 05. Boa noite, sua e mantenha 370, saída da PUCA. 370, PUCA, boa noite, 04. 496, desse mantenha 2000, reporte localizador, autorizado ILS X-Ray. Autorizado X-Ray, chama 2000 e chama negro localizador, boa noite, trovamento. Estacionamento 3152, gate 6, meia dúzia. São meia dúzia, autorizado, estamos 3152, chama táxi. Chama táxi. Ando localizadora, estamos 3891. 3891, no complete final ILS, chama a torre 1186. 1186, 3891, no posto. Salvador, bom dia, TAM 3891, agora 2 milhas para o Índia Serra. Gente, TAM 3891, informe avistando o campo, não chove no momento, porém a pista encontra-se molhada.